Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar sobre os programas que irão ao ar do Grupo Pet Física. Nos programas do Grupo Pet Física, irei divulgar as principais atividades que o grupo realiza. Além, é claro, de falar um pouco sobre a história do grupo. Sendo que muitas pessoas na sociedade não conhecem as atividades que grupos pets desenvolvem. E às vezes até confundem com algum pet shop ou alguma garrafa pet. Devido à errônea interpretação da sigla PET, que significa Programa de Educação Tutorial. E também pela pouca divulgação dos grupos para a comunidade. Pensando nisso, os nossos programas têm o objetivo de mostrar para a sociedade as nossas atividades e o que temos à nossa disposição no Departamento de Física, que podem variar de um grupo para outro. Então, sejam bem-vindos a ouvir os programas sobre o mundo do Grupo PET Física. O Minuto PET tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial PET Unicentro.